35 no site, chama agora na frequência 1267, secundária 1224, decimal 5. Secundária 1224, decimal 55, secundária. Salvador, bom dia, boa noite, 66, gente da ECO, atualização, Brasília. Localizador, 2.0018, reportaram localizador, Rio 989. Passarela 2229, essa é a identificação, contato radar, subindo ao nível de voo 190. Centro Recife, bom dia, Chiné 6279, nível 360. Chiné 6279, bom dia, sendo identificação, mantenho 360, na posição da GEL, Chime Centro Brasília, 1265. Da GEL, Brasília, 12655, Chiné 6279. Localizador, Rio 989. Rio 989, livre leste, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. 98. E a porta 3890. 3890, a linha decola 1-0, ventuna 70 graus, 1-0-9. Essa linha decolada 1-0, tá 3890. Torre Salvador, bom dia, Rio 989 no ILS. Rio 989, continua a aproximação, aguardando pista livre, o Airbus da TAN iniciando rolagem neste momento. Aguardando, pista livre, Rio 989. O Rio 9811, aguardando a pista livre. Rio 9811, cheque o trem. Baixado e travado. Rio 9811, traça balizado, livre posição 1-0, vento 1-70 graus, 1-1-9. Livre, Rio 9811. T3898. Correção, T3890. Decolado aos 26, chame o controle em 1-1-9, decimal 8. Salvador, 1-1-9-8, T3890, boa. Motor de Salvador, 3890. 3890, recebeu cidade 2. 3890, contato radar, sai da PUCA. PUCA, tá 3290. Até quanto espera pro São Nazar? 514, a Lima tem cabeceira no zero. Solo 28, libere primeiro direito, chama solo 121, décima 1. 121, com solo, grato. Solo, Salvador, bom dia, Papa Tango Lima, Kilo X-Ray. Papa Tango Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Veracruz para Salvador, atingindo 1510, na Broa de Paris, com 0156 na transporte. Livre decolagem, pistão na zero, vento 170 graus, 109. Livre da linha e decolagem, 3171, prossiga pro centro. Centro recebe alto e claro. Recife paciente, permanece nessa frequência quando a posição brilha ao terra Brasília, frequência 124.25, secundária 126.55. Gol na 093, a linha e mantém cabeceira na 0. A linha mantém cabeceira na 0, na 093. DP5514, decolada aos 3-0, chame controle em 1-1-9, décima 8. 9-8, eu sei que... Controle Salvador, bom dia, DP5514. Conde, suba o nível 130. Conde 130, está com referência, altitude voar direto Conde. Após 2 mil pés, direto Conde. 2 mil, direto Conde, 554. Controle autoriza a rotatória para o Lima Kilo X-Ray. Direto rotatória, reporte ao campo, o Lima Kilo X-Ray. Grata, X-Ray. Livre decolagem, pistão na 0, vento 180 graus, 099. 093, livre decolagem. No 7, Recife recebe alto e claro. IP 4901, Recife. Descida, prossiga descida para o nível de voo 080, chega agora o controle Porto Seguro, na frequência 1200.9, tem um bom voo, bom posto. Não, Tano 71 é Recife. Para Concerto Brasil, na frequência 124.25, secundário 126.55, é bom voo restante. Pode chamar o controle, igual 91093. 1093, decolado aos 33, chame agora o controle em 199.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Com 093. Com 093, bom dia, contato radar saída da El. Contato radar saída da El, vou 1093. Só isso é quando possível, vou na proa de Leda. Direita, proa de Leda, 1093. Proa de Leda, com 093, obrigado. Controle o Lima Cidade 6, está de volta, cabeça. Lima Kilo X-Ray, chame agora a torre 118, decimal 95. Poderia confirmar a minha altimetria? Está exatamente a 1.500 pés? 1.100, ou no 1.100 pés. Ah, tem que ajustar aqui então. Valeu, muito obrigado. Torre Salvador, Papatango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, confirme para pouso que estão no 7? 1 a 7, afirmativo. Lima Kilo X-Ray, reporte na final, pistão 97 com trem checado, QNH 108. X-Ray. 5, 10, 125, decimal 45. Centro Recife, 2685, alterno 2545, alterno 3890, boa. Canal 1270. Zero. Azul 4201, na pós-rolagem da Airbus da Avianca, linha e mantém cabeceiro no zero. Pós-rolagem da Avianca, linha e mantém cabeceiro no zero, 4201. Recife está ciente, acione agora a identificação, mantém de voo 360, Xanar 6270. Na posição Milta, alterno centro Brasília, na frequência 127, decimal 3, secundário 123, decimal 0. Bono 617 Recife. Colado aos 35, chame o controle em 119.8. Chame o controle 1198, chame 6219. Chame 6219. GNM 219, contato radar, saída da El. 28, saída da El, solicitava direto da El, por favor. Solicitava da El, 6219. Direto da El, GNM 6219, obrigado. Aliás, que na 17 com trem embaixo travado, Lima Kilo X-Ray. Papatango Lima Kilo X-Ray. Livre pouso, pistão da 7, o vento 180 graus, 109. X-Ray. Zul 4201, autorizada a decolagem pista 10, o vento 180 graus, 109. Livre decolagem 10, Zul 4201. Corre Gol 1865, batendo ponto 0 na 10. Gol 1865, alinha e mantém cabeceiro no 0. Alinha e mantém cabeceiro no 0, 1865. do 4201, decolada aos 38, memória controle 199, decimal 8. 198, bom dia. Lima Kilo X-Ray, solo aos 38, confirme parte de estacionamento. Gente, libere a direita, estacionar a frequência livre, o Lima Kilo X-Ray. Ono 649, chegada Bonfi, desça para o nível 050, procedimento LS X-Ray, pista 10. Cala bom, desça 50, Gol 1093, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Ok, 1261, 3395, bom trabalho e até a próxima. Pode voar direto Leda ou Azul 4201, não? Mantenha o perfil da saída até o tráfego à sua frente. Gente, vai 201. Desça nível de voo 150. Nível de voo 150, prossiga com controle de Salvador na frequência 119.8, tenha um bom pouso, um bom dia. Precisaram. E mantenha de voo 380, está autorizado. Sou em Salvador, nada também, assim que precisaram. 6570, para cópia? Afirmativo. Chame o solo em 121, decimal 1. 211, obrigado. Gol 9963, a linha aí mantém cabeceira 10. Ele vai estar para as informações. Está livre os desvios, passe 2229, gestão para 239. 239, está livre a posição intacta ou não? Está livre a posição intacta e desvios de informações. Grata. Chame a 6219, não precisa, vai direto, monte, vai. Aguarde, mantendo ainda. Aguardando. Gol 1865, contato radar, sai da árvore, subo 360. 360, senhor autoriza direto a árvore. Mantém da saída. 865. Gol no 093, voe direto Cigote, Serra Índia Golf Oscar Tango. Chame a 6219, mantendo a saída e chame agora o sistema Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 1251, alterna 13395, chame a 6211. 649, desce para 4000 pés, ajuste 10 no 8. 4000, 1 no 8. Direto, Eléctron. 962-Sonona, Centro Recife, a sua identificação. Suba e mantenha de voo 360. Descida nível 380. Autorizado, suba e mantenha de voo 380, Xené 6219. 380, Xené 6219, obrigado. Xené 6219, informa o tráfego agora 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste. Passando nível de voo 280, acessando nível de voo 400, aeronave, Bravo 737-800. Retirou o tráfego, negativo visual, acho que é 6219. Não. Controle de Salvador, bom dia, gol 1963, decola. Gol 1963, bom dia, contrato radar, saída da Elso, gol 360. É o 360, o 993. Frequência 125.1, alterna 133.95. Confirma, entendeu? 251, alternando. 133-95, por favor. Obrigado, bom dia. Pro Recife, muito bom dia, de azul 4201, livre agora 175 para o 360. Azul 4201, muito bom dia, sem identificação. Suba e mantenha de voo 340. Gente, autorizado 340, azul 4201. Azul 4201, informa o tráfego, agora posição de 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 210, acessão nível de voo 380, aeronave 1R2320. Gente, estamos no tráfego de queda, azul 4201. Passarei do 2229, 2 para 2109, desça para 3000 pés, ajuste 108. 3108, a gente ainda para 210. Afirmativo. Solicito 360, do 4201. Do 4201, está autorizado subir e mantenha de voo. 360. Entendo, 360. Obrigado, Zucco. Xené 6273 é Recife. Agora com o Centro Brasília. Ali está na frequência 124.25, secundária 26.55. Bom voo e bom dia. Voo 1865, chame agora centro Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. 288-1205, boa. Controle 1865, agora. Recife, 228-1260. Com Recife, bom voo. Obrigado, bom dia. Primeira transmissão, foi. Mais ou menos. Ah, ok. Passaria 2229, reduza para 1709, tráfego precede. 11 horas, 13 milhas, um Boeing 737. Reduzindo 170, passaria. Do 963, controle. Prossiga 6279. Aguarde. Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 1203. Aracaju 1203, obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. 01 no Recife. Prossiga na sua escuta. Azul 4201, no confirme, qual será o número mais que vai mantendo de voo? De voo 360? Decimal 76. 76, Recife está ciente, confirme, é o número máximo. Pode manter? 78. Em condição de manter 78? Afirmativo, azul 4201, mais 78. Ciente, grato. Voo 092, Centro Recife, a sua identificação, mantenha de voo 390. Vou direto para a Bog, aguardando a chegada da Mari e reporte quando no ideal descida. Papapá, Mike, papapá. Do táxi, chame na papá, o QNH 102. Autorizado, suba e mantenha. Marcador, visual, baixo travado, gol no 649. Gol na 649, tráfego avistado, livre pouso, pistão na 0, vento 1,60 graus, 1,09. Livre pouso, 649. Pistão 0. Do 2229, desça para 2000 pés, ajuste 108, reporte no prestador e beleza. 318, 2000 pés, o portal vai estabilizar. Mike Papapapá, autorizado em irado, pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Xadar 6219, não confirma o número MAC máximo, pode manter nível de voo 380. 4.78, 6219. 6219, no Recife, está ciente, graças. Gol no 865, quando a posição ofita alterna centro Recife na frequência 12. 4.55, secundária 2.6.7. .865 em Ofito, alterne Recife, frequência 1.24.55, secundária 1.26.7. Azul 4177 Recife. Avisador Luiz Alcocampo, passageiro. Salido 2229, Livre LF, chame torre 118, decimal 95. 1895, grato. Solo em 121, decimal 1. 121, aumenta, matou. Azul 4201, afirmo, alterna 133, decimal 25. 3325, afirmo, senhor. Tá baixado, travado, vai passar o estado. Azul 4201, centro recebe alto e claro, o que pode estar recebendo centro. O Recife está ciente, caso negativo, contato com este centro, quando no através de Porto Seguro. Através de Porto Seguro, alterne o centro Recife em 133, decimal 95. Ainda caso negativo, quando na posição bridge com Brasília, em 124, decimal 25. Papapá, Mike, papapá, pronto para decolagem? Mike, papapá, livre decolagem, pistão 97, o vento 170 graus, 109. Passarete 2229, solo 58, libere primeira direita, chama solo 12, ano decimal 1. 121, 2229. papapá, decolado ao 59, chame agora o controle em 199.8, bom dia. 198, obrigado, papá, bom dia. Salvador, muito bom dia, o papapapá, Mike papapapá, em subida na Arbor, Elefa, passando 2600 metros. Saída Arbor, subo 430. Subindo ao 430, babá, obrigado. Salvador, Mike papapá, pode voar a Elefa da presente? Elefa, papapá. Obrigado. Puxa, né, 6270, agora conserto Brasília na frequência 127.3, na secundária 123.0, tem um bom voo e bom dia. Sideral 9970, bom dia, segue o Rio. Ciente, Sideral 9970. Salvador, bom dia, 5973, Rio no ponto 0, 0. Rio 5973, autorizada a linha área decolagem 1 a 0, vento 170 graus, 089. A linha redecola, 9970, após colagem do Boeing da Rio, a linha I mantém cabeceira 1 a 0. no 865 agora com Recife na frequência 124.55, secundário 126.7, tudo bom, voo. Papapapá, Mike, papapapá, chame agora o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, papá, bota, bom dia, obrigado. Yeah. Rio 5973, decolado ao 05, chame o controle em 119.8. 198, grato, bom dia. Papá, Mike, papapapá. Pro Recife, bom dia. Adicione identificação, sub e mantenha de voo 430. Rio 5973, contato radar, você da PUC, voo 310. 310 na PUC, Rio 5973. Controle Sideral 9970, bom dia, Momoflock. Bom dia, Sideral 9970, contato radar, sai da Momo, subo 360. Ciente, subo 360 na Momo, autoriza pro Momo. Posso, 2000 pés, esquerda, sua de Momo, 9970. Obrigado. Janer 6279, Recife. Agora com Brasília na frequência 124.25, secundário 126.55. Tenha um bom voo e bom dia. Cabeceira 1 a 0. 6570. Autorizado a alinhar e decolar de sonda 0, ventuna 70 graus, 099. Para o controle. Chicanão, plano de cockpit. Aguarde, temos tráfego no setor. Chame o controle em 1.9.8. Controle Salvador Alça 6570. Bom dia. 2 mil pés. Saída PUC. Bom dia, Alça 6570. Contato radar. Saída PUC. Subo 350. Saída PUC. Afirmativo. Alça 6570. Satisfeito, confirma a atitude. Passando 2.300. Ótimo, confirme se restrita alguma atitude, amigo. Ah, não, subiu 3.50 na PUC. 3.50 na PUC, afirmativo. Pode voar, Aracaju. Mantenha o perfil de saída ainda, aguarde. Gente, mantenha o perfil, obrigado. Chega agora sendo Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Seria por gentileza repetir para o Rio 5973? 5973, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2085. Alterno 2545 grato, muito bom dia. Bom dia. Prossiga. Tucano 201, afirmo, caso negativo, em bridge, alterne Brasília 124.25. 3.0, pronto. Tá 3153, alinha e mantém, cabeceira no zero. Alinha e mantém, 3153. Federal 9970, chama agora centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545. Livre decolagem, posição 1 a 0, ventuna 60 graus, 1 a 0, não. Livre decolagem, 3.1. ABSA 6570, chama agora centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Recife, obrigado, bom dia, ABSA 6570. Bom dia. Decolando 1159, chame o controle em 119.8. 8, bom dia. Oi, bom dia. 3153. 3153.